1-8. Marcar 1-8. Listo, perfecto. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Ciente, Kilo Romeo Oscar, reporte outra vez de Paris. Salvador, boa tarde. É o 3155 da TAM cruzando 2200 pés no perfil da DAEL. Gol 1075, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha presente proa. Gol 1075. Salvador, boa tarde. É o 3155 da TAM. TAM 3155, contato radar, saída da EL, sub mantém nível de voo 340. Da EL 340, alguma possibilidade da presente voar a EUT? TAM 3155, aguarde. Excelente. Zona autorizada final e LSX e reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado 223 anos. Ciente, Mike, Eco Delta, confirma seu estimado para Manati. Reduz a velocidade para 1.70 nós. 1.70. Salvador Control, good afternoon, Ocean S 6327. Ocean S 6327, radio contact, climb flight level 180, dial departure. 180, dial departure, Ocean 6327. Go 1075, curva direita para 130. Direita 30. Localizador 2231. Passarela 2231, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, boa. Gol no 075, desça correção. Mantenha 3.000 pés. Mantém 3.000, 075. Salvador, trip 5488, boa tarde, transfere. Trip 5488, ação de dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, na Mari, trip 52, correção, 5488. Controle Salvador de Papá Romeu, Zulu até Romeu. Azul, patrão no noite, com o no noite a bota, eu sumi de 3 horas, já tenho um caminhão pra passar. Você tem o seu pé? Uno, uno, oito. Vem aí, velho, pra passar, pra passar, pra passar, pra passar, pra passar, pra passar, pra passar, pra Gol 1075, desça para 2.000 pés, ajusta no 0 no 8, reporte estabilizar no localizador. 075. Salvador, Olympus 01. Trip 5488, confirme como recebe o ATI. Agora está recebendo 545. Olímpico 01, Olímpico 01, contato radar, saída da El, subir e manter a nível de voo 240. Perfil da Dael vai subir para 240, fazer 01. Pessoal com campo, Kilo Romeo. TAM 3155, chame centro Recife 1251, alterna 13395. Recife 1251, alterna 3395, TAM 3155, boa tarde. TAM 3155, Salvador, chame a minha frente no passo para Petrolina, 3145 no passo. Trazer a frente no passo para Petrolina, pode acontecer. Salvador, pode acontecer. Salvador, grato. 9837, está cruzando 1610, está na proa de Amã. APTA 9837, a sua notificação, chegada Amã, desse nível de voo 060. Ok, Tem chegada a mar, desce cruzeiro 60, Alfa 9837. Código bom, mensagem. Informação Alfa. Salvador, passagem 2231. Alfa, reportado da Juliette, 31. Vetorado 30 graus em relação ao curso a 1,5 milha do marcador externo. Por gentileza, informe como é que o senhor deseja a vetoração, porque dessa forma todo mundo intercepta, menos a sua aeronave. O que aconteceu foi que interceptou a proa correta, porém, manteve 3 mil pés. Não deu para estabilizar, infelizmente. É, o senhor foi instruído a descer para 2 mil pés. Eu tenho a gravação aqui. Então, a nova vetoração, por favor. Afirmativo. Curve à esquerda, voe na proa 330. Mantenha 2 mil pés, 1075. Mantenha 2 mil pés, curva à esquerda, 330 de proa, 075. Copiou. Quem foi que modulou no farol da barra? Dado, pista 1-0, na direita da El Via da Pista, 19-440, na ponte 2, do S. 5488 desce para 2 mil pés. Ajuste 10 no 8, reporte estabilizado. Trip 5488, copiou o controle? Afirmo. Sim, é, Gol 925, identifique e desça 050, chegada bom. Gente, aguarde de transferência de comunicações. Guarda, 6227, main climb and maintain 180. 180. 5488, desce. Prossiga. Mantendo 5488. 5488, eu perguntei se o senhor tinha copiado a instrução, o senhor disse que sim. Autorizado, ILS, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 8. 10 no 8, 2 mil, triplo. Gol 075, esquerda para 280. Esquerda 280, 075. Lima Delta Lima, informa o tráfego, posição de 11 horas a 2 milhas, 500 pés, no rumo nordeste. Está visual? Sim, visual contato. Yankee Delta Charlie, visual com tráfego posição de 11 horas, 500 pés a 2 milhas no rumo sul. Afirmo. Controle Salvador, boa tarde, azul 41182, 2000 pés. 1 Alterne 133, decimal 95. Controle azul 4118. 4118, suba ao nível 360, saída da EL. Dael vai a 360, azul. Xené 6327, copiou o controle? Chame Recife 125, decimal 1, alterne 13395. Rodatória, vertical. Torre 118, decimal 62, Lima, Delta Lima. 118, decimal 62, Lima, Delta Lima. Gol no 755, reduza para 220, nós. 35488, estabilizado. 35488, chame torre, 118, decimal 95. 1895, trip. Correção, 18612. Passando, pistola agora. 18612 é correção. O Mike Papalima, senhor? Mike Papalima, mantenha a pistola sul, chame torre, 118, decimal. Tem 186. Voo no 755, vetor para sequenciamento, curve à direita, foi para o 235. Está limitado pela magnética no 20, de Simbra. Direita 235, Bravo Kilo Whisky, desça para 1 no mil pés. Passa 9837, atingiu 6 mil pés. Atacar 9837, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 08, autorizado LS, reposto estabilizado. Para 2018 esse reposto. Bravo Kilo Whisky, teve que descer para 1 mil pés devido ao tráfego, posição de 12 horas no rumo oeste, a meia dúzia de milhas, mantendo 2 mil pés no Boeing 737. Voo no 075, curve à esquerda pro 240. Esquerda 240, 075. Voo no 925, reduza para 220, nós. Voo no 755, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 08. 3 mil no 08, certo. Faixa rotatória, Bravo Kilo Whisky. Uno 755, esquerda pro 160. Vou dar 160, 17. Controle Salvador, bota. Claro, gol no 395, cruza 90 para 150. Gol no 075, curva à esquerda, proa 140. Esquerda 140, 075. Gol no 755, corrijo, curva à esquerda na proa 180. Reduza para 1809. Esquerda 180 e 189. Afirmativo. No 395. Salvador, boa tarde, gol no 399, está bravo, autorização 320, São Paulo. 3588 Ciente, recebeu 5-5 ou com interferência? 5-5. Ciente, obrigado. Gol 925, reduza para 1709. Ah, tá reduzido. 1755, chame torre 118, decimal meia dúzia. Confirme sua altitude, Yankee Delta Charlie. Gente, Yankee Delta Charlie. Salvador, tá 3145. Tá 3145, contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 380. Da El 380, 3145. Paulo Web 1729, com 150 a bordo, 35, alterna Gavião para táxi. Gol 1925, chame torre 118, decimal meia. 86, boa. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1725. Alfa, da Juliette, 1725. Irá prosseguir pro CAB? É, se possível, seguir direto pro CAB.